noite a todos. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Luciano Buligon, sou prefeito de Chapecó e nós estamos aqui no São Cristóvão. Hoje para fazer duas atividades, a primeira é essa aqui, ó. Isso aqui comumente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é de 5 de maio de 2000. Se não me engano. Lei Complementar 101. E ela trata das audiências públicas do primeiro... Tem três audiências públicas que o município tem que fazer. Uma agora em maio, uma em setembro e outra em fevereiro. Para mostrar o resultado financeiro do primeiro quadrimestre, ou seja, dos primeiros quatro meses do ano. Geralmente se fazia um chamamento e fazia essa audiência pública lá no auditório da prefeitura. Como nós estamos indo a todos os bairros aí, e as regiões do município, nós resolvemos fazer aqui hoje. Então, a apresentação de 8 minutos, mais ou menos, até menos, e eu conto aqui com o Roberto, que é o nosso contador, né? O que, que nós apresentamos aqui? Nós vamos apresentar o que, que nós arrecadamos e o que, que nós estávamos prevendo arrecadar nos primeiros quatro meses. Digo e repito, isso está na lei lá de 2000. Né? Lá de 2000. Só que, comumente, os prefeitos fazem um chamamento e fazem essas audiências públicas de apresentação no auditório da prefeitura, ou que geralmente não tem mais do que 5 ou 6 pessoas interessadas, ou nem isso, às vezes, né? Numa cidade do tamanho de Chapecó. Então, nós estamos aproveitando para dar transparência cada vez mais aos atos da administração pública. Então, vamos aproveitar, então, os primeiros minutos, não é nem 7 ainda, os primeiros minutos para apresentar esses slides aqui, que são 4 ou 5 slides, que demonstram o que, que nós esperávamos arrecadar e o que, que efetivamente nós arrecadamos. Depois disso, nós entramos no Ouvindo o Bairro. Eu uso a palavra mais ou menos até as 7h20, por aí, e depois nós passamos o microfone para a comunidade aqui de São Cristóvão para que fale, né, sobre o que nós vamos tratar, que é Ouvindo o Bairro, e também sobre essa audiência pública aqui, essa apresentação desses slides no que se refere ao primeiro quadrimestre em absoluto respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí as pessoas perguntam o que quiserem, falam o que quiserem, volta para o prefeito. O prefeito dá os encaminhamentos, e aí por 8h30, 8h35, ou 20 horas e 35 minutos, nós vamos encerrar essa reunião agradecendo a todos. Então vamos lá, pode passar. Eu já falei da Lei da Responsabilidade Fiscal, é essa aqui, né? Lei da Responsabilidade Fiscal, é a Lei Complementar 101, se não me engano, de 5 de maio de 2000. Ela trata que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, em respeito ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Tá bom? Pode passar? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos o quadro Metas de arrecadação, o que, que nós estamos prevendo arrecadar? Né? Isso aqui, o que interessa, é esse primeiro aqui. Nós esperávamos arrecadar 238 e arrecadamos 235 milhões nesse período. Nós temos um déficit de 3.206.000. Depois, quando vocês quiserem fazer outras perguntas, a gente volta nesse quadro aqui. Tá certo? Aqui, aquilo que nós vimos ali está aqui. 238 previsão, que está lá no orçamento, e arrecadação 235. Tá certo? Um resultado negativo de 3.206.000 da previsão do que nós estávamos esperando. Vamos lá. despesas realizadas, né? Que é um número interessante, ó. Então, se nós arrecadamos 238, nós gastamos 205. Sobrou 238 para 205, numa conta rápida, 30 milhões, né? 20 e poucos milhões. Esses 20 e poucos milhões, o que, que nós fizemos? Nós pode passar para o outro, acho que está no outro, né? Está lá ele, né? Esse positivo, 29 aqui, nós usamos para pagar o déficit do ano passado. O que, que é o déficit do ano passado? Se não me engano, era 37, uma coisa assim. Então, nós diminuímos a dívida, mas continuamos com déficit. Por quê? Porque a arrecadação de 2015 e 2016 foi a pior da história do Brasil, não de Chapecó, né? Nós tivemos uma queda. Então, a gente conseguiu pagar um déficit, ou diminuir o déficit, 29 milhões nesse período. Vai lá. Está aqui de novo, 27 e 28, os indicadores de gasto e educação. A educação, nós temos um compromisso de, no ano, gastar 25%. Nesse quadrimestre, nós gastamos 24%. Por quê? Porque em janeiro não tem, as escolas não estão trabalhando, né? Mas até o final do ano a gente vai passar daqueles 25%. Mas estamos dentro. Uma aplicação de 28%, aplicamos 27%. Agora, no segundo quadrimestre, a gente já passa de 25%, vai lá para 26%, 27%. Tá bom? Aplicação mínima do Fundeb. A aplicação do Fundeb no percentual aqui é 70, 60. É, o limite é 60, nós chegamos a 72. Aqui, esse limite aqui é 95, chegamos a 98. Então, a aplicação mínima do Fundeb no magistério, aplicação mínima do Fundeb na lei 11.494, nós já estamos acima, quer dizer, isso, a tendência é que no final do ano nós vamos cumprir tudo certinho. Depois, se vocês tiverem dúvida, volta. Saúde. A saúde, a Constituição Federal aqui, esse número aqui, está aqui, ó. A Constituição Federal obriga os municípios a aplicar 15, nós já aplicamos 29. Né? Isso com uma gestão que o NED está conseguindo baixar, esse número aqui era 30, chegou a quase 40% ano passado. Então, a saúde nós precisamos ajustar e a gente está... porque senão não tem como fechar contas, né? Então, o município tem a obrigação de aplicar 15 e aplica mais do que a educação em saúde. E mesmo assim, se perguntar, alguém aqui deve estar pensando, está faltando remédio, está faltando médico, está faltando isso, está faltando aqui, né? E está aí, gente. Vamos lá. Gasto com pessoal, isso aqui está o município, tá? Quando falo em município, é Câmara e Prefeitura, ou seja, o nosso índice aqui está bom, né? Está dentro. O município está gastando 48, isso aqui já foi menos, mas Xanxerê, por exemplo, gasta 54. Né? Nós estamos dentro do limite, tranquilo, a Câmara está dentro do limite, está indo bem. Pode passar? Essa aqui, né? Esses slides aqui estão à disposição, são efetivamente o que aconteceu nesses 4 primeiros meses do ano. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente volta. Nós agora vamos entrar no Ouvindo Nosso Bairro. Então, só para lembrar, o ano passado, a gente começou esse programa Ouvindo Nosso Bairro, né? Andamos pelas comunidades. Essa aqui deve ser a reunião de número 90. Tem que fazer essa conta aí, Lucianinho. Contando desde o ano passado até hoje, né? Eu acho que o ano passado a gente fez 80 e poucas, né? Hoje, então, nós estamos... O que nós temos feito? O que o prefeito faz? Pode passar. Bom, segura só um pouquinho, volta um pouquinho só, para a gente dizer qual é a região que nós estamos, né? Com as reuniões do ano passado, a gente escolheu os delegados de cada uma dessas regiões. São Cristóvão, Jardim, os Jardins ali, que é aquele bairro, né, onde tem o Ibis, lá. Engenho Brau, Parque das Palmeiras, Vila Mantelli, Jardim América e Vitório Rosa. Nós escolhemos os delegados e, a partir de agora, nós estamos fazendo, então, o Ouvindo o Nosso Bairro. Mas, prefeito, para o que ouvir o nosso bairro se o ano passado o senhor ouviu? O ano passado nós construímos a lei orçamentária do centenário. E agora nós estamos ouvindo, para passar, né, para construir um processo participativo para três leis que nós temos esse ano, que é a LDO, a LOA e a lei orçamentária mesmo. Né? Por que que faz isso? Geralmente os prefeitos... não vão à comunidade para fazer o processo de, de composição da lei, né? A lei orçamentária nova, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei, o PPA, que diz o que, que o governo vai fazer nos 4 anos, o prefeito fazia lá no gabinete, se juntava com o pessoal e fazia lá no gabinete a lei orçamentária. Hoje, né, nós adotamos, a partir do ano passado, ouvir as comunidades para fazer o quê? Para fazer principalmente essa aqui, o PPA, a LOA e a LDO. Né? Pode passar? Mas o que é o PPA, LOA e LDO? Em resumo, gente, o PPA é a lei que diz o que o prefeito vai fazer nos 4 anos de mandato. Então, é os 3 anos do primeiro ano, né, os 3 anos do mandato, e o primeiro ano do outro mandato. O prefeito vai dizer, por exemplo, se ele vai construir um colégio, se ele vai fazer uma ponte, se ele vai fazer um elevado, se ele vai fazer uma estrada. Ele diz no PPA. A outra lei, pode passar? A LDO, o que é diretriz? Nós que somos motorista, quase todo mundo tem carteira de motorista, dirigir é o quê? Né? Então, a diretriz orçamentária, que é a LDO, é a lei que sai todo ano. Essa lei aqui, ó, e essa aqui, é todo ano, essa aqui é de 4 em 4. Essa aqui diz o que a prefeitura vai fazer em 4 anos. Essa aqui diz... daqueles projetos que estão lá, quais que vai ser feito este ano? Diretriz. E o orçamento é o dinheiro que o município vai aportar para aquela ação. Para aquele... Vamos pegar o exemplo de um colégio. Volta, por favor. PPA. Eu estou dizendo que vou construir um colégio. Quando? Dentro dos 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias diz que esse colégio vai ser construído quando? Esse ano. Então, ela diz esse ano. E a lei orçamentária diz quanto é que vai custar o colégio. Está certo? O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui ouvir a comunidade para construir essas 3 leis aqui. Mas ouvir quem, prefeito? Ouvir os delegados e quem quiser se manifestar. Né? E é quem quiser se manifestar que vai se manifestar daqui um pouco. Eu só estou explicando aqui. Então, o que vai acontecer quando essa lei... O prefeito vai fazer a lei ouvindo as comunidades e vai mandar para a Câmara, que vai tramitar nessas datas aqui. Ó, né? Lá na Câmara de Vereadores, os vereadores podem também fazer uma audiência como essa para ouvir a comunidade, para ratificar, para fazer o que eles entenderem. E depois, obviamente, essa lei... vai para o prefeito para sancionar e ter valor. Né? Então, eu só boto esse quadro para ver como ela vai tramitar. Né? Vai lá. Aqui eu gosto de salientar o seguinte. Eu sou um cidadão normal, com família normal, como qualquer cidadão de Chapecó, que se filiou a um partido político e que concorreu a prefeito. Isso quer dizer, e agora eu posso dizer, porque fui eleito prefeito com a maioria dos votos, e eu só tenho meu voto, eu posso dizer que qualquer pessoa pode ser prefeito. Se até eu conseguir, qualquer um pode ser. Está certo? Ah, sim, está certo. Então está certo. O que é que eu estou fazendo como prefeito? Eu estou administrando a prefeitura como vocês estão administrando a casa de vocês. Eu não estou sendo nenhum, nem mais nem menos que um pai de família ou que uma mãe de família. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação, o público e o familiar, né? Pode passar? O que é que o prefeito tem na cabeça? Essa figura aqui simpática é o xereque. Né? Tem gente que diz que eu sou parecido com ele, eu me convenci que sou. Eu tenho 3 filhos como xereque. E a Fiona, a Lúcia, é um pouco mais bonita que a Fiona. Mas o Buligon está ali. Né? O que o prefeito, ou qualquer, ou melhor, o que um pai de família tem na cabeça? Pai de família tem. Que ele tem que, durante o ano, consultas, remédios, exames, no vestuário, por exemplo, né? Ele tem roupas, calçados, aqui tu pega no lazer, por exemplo, ah, Chapecoense se classificou para a Libertadores, se classificou para a Copa do Brasil, está jogando o Campeonato Brasileiro, eu quero ir lá ver o jogo, tu tem que ter dinheiro para comprar o jogo, tu tem que ter dinheiro para ir no cinema, ver o filme lá da igreja nossa, que não sei o quê, o filme que está na mídia, que todo mundo quer ver, tu tem que ter. Então, o pai de família tem o lazer na cabeça, a moradia, o vestuário, a saúde, a alimentação, o transporte, a educação. Eu gosto muito de brincar com isso aqui, os cuidados pessoais, o cabelo, a pele, os pés. Isso aqui geralmente é os homens que se cuidam, né? Fazem o cabelo, o pé. Né? Claro que não, né? Vocês têm noção de quanto é que custa, os homens, eu digo os homens, né? Vocês têm noção de quanto é que custa fazer o cabelo, a unha e o pé? Para ir num casamento, por exemplo, custa 250, 300 reais. Isso tem que sair daqui. Então, o pai de família tem isso aqui. E o prefeito tem o quê? O prefeito tem tudo isso aí. Mas não é diferente. Tem o quê? Tem o orçamento, tem o PPA, tem os convênios, tem a licitação, tem a previdência, tem os medicamentos, tem a merenda, tem o restaurante popular, tem a acessibilidade, tem o transporte escolar, tem a assistência social, tem o servidor, tem o contrato, tem o aeroporto, tem a regulação fundiária, tem o meio ambiente, tem a chuva, tem o vento, tem as estradas que se estragaram, tem a chuvarada que deu e levou os pontes, como aconteceu em 2015, levaram 20 pontes, a água levou, não 20, perdão, levaram 20 acessos, 10 pontes. Tem tudo isso dentro da cabeça. É mesmo que um pai de família, contudo, tem mais preocupação, por isso que o xereque aqui está mais assustado. Né? Isso que o prefeito amanhece todo dia na cabeça. Como é que eu vou fazer para isso tudo dar equilíbrio? Né? Eu faço esse comparativo para dizer que o prefeito não é um super-homem. Né? Ele tem um orçamento na mão. Vocês têm noção de quanto que a Aurora arrecada por ano? O que a Aurora arrecada em um ano? O município de Chapecó precisa 12 anos e meio. É três prefeitos, só para vocês terem uma comparação. E que não é a maior empresa de Chapecó. A Aurora não é a maior, tem uma que é maior que ela. Mas a Aurora, por exemplo, é 8,5 bi o orçamento dela. E o município de Chapecó é 710 mi. Então, 12 anos da prefeitura, três prefeitos e mais meio ano para dar um só. Como que vem a arrecadação? Da onde que vem aquela... O prefeito tem na cabeça o quê? 57% do que Chapecó arrecada vem do governo federal, 25% do estadual e 18% do municipal. Esse é o bolo tributário que vem para os cofres do município. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, depois vocês querendo volta, né, para dar a palavra para vocês, porque nós viemos aqui ouvir, não falar, eu só estou falando para contextualizar o que, que nós estamos fazendo aqui. Eu vou trazer as demandas que essa região geográfica do município de Chapecó apresentou o ano passado. Algumas coisas aconteceram, outras estão acontecendo, outras não aconteceram, e nós precisamos discutir aqui se vocês vão ratificar isso ou se vão substituir as prioridades. Está certo? Então vamos lá. São Cristóvão, é tudo isso aqui, ó, ampliação e construção do espaço centro comunitário, lá do Centro Comunitário dos Idosos, lá na praça, melhoria da Praça Paulo Marques, terminal de reforma, e aqui venha. Né? Vamos lá? O Engenho Brau, Jardim América, ou Jardins, perdão, Vila Mantelli, Cantarelli, Rio dos Índios, a conclusão da obra do Colégio Jacó Guisa, construção de ginásio de esportes, a conclusão do Trevo, a ligação das ruas Brusque e Araras, e aí vem. Depois a gente volta, se alguém quiser ver. Não, não quero que o senhor bote lá de novo, nós voltamos. Vai. Parque das Palmeiras. Pavimentação asfáltica, loteamento Vitório Rosa, uma das grandes reivindicações. Finalização em faixa de pedestre, implantação de passeio público, regularização, documentação de terrenos, disponibilização de áreas institucionais e vem. Vamos lá. Jardim América. Reforma e manutenção do ginásio da comunidade, projeto para a integração das crianças da comunidade, limpeza e drenagem, término da obra de cobertura do CEIM. Dessas prioridades que nós levantamos no Ouvindo o Bairro, o que, que consta hoje na lei orçamentária do centenário que foi aprovada pela Câmara nos últimos dias do ano passado? O que, que consta? No São Cristóvão, reforma e melhoria da praça, construção do ginásio de esportes. Engenho Brau, a conclusão, o Engenho Brau, Jardins, Vila Mantelli, Cantarelli, Reduzinte. Conclusão do Colégio Jacó Guise, construção da quadra coberta e regularização fundiária. Do Parque das Palmeiras e Vitória, pavimentação asfáltica e construção da quadra coberta na EB Clara Urma. Jardim América, reforma e manutenção do ginásio de esportes. Esse construção da quadra coberta eu assinei hoje. O Osmar não está aí, né? Eu assinei hoje a proposta para nós construir isso aqui. Agora, quando eu cheguei lá. Vamos lá. O que, que nós vamos fazer aqui? Então, a partir desse momento, já vou passar a palavra à comunidade. Né? Quero registrar aqui a presença do vereador Cleito Fossá, a presença dos vereadores que estão hoje emprestados como secretários, que é o vereador Gringo, o vereador Carraro, me ajudem para não esquecer, o Claymar está aqui? Meu Deus do céu, o homem quase na minha frente. Tudo bom? Não tinha te cumprimentar. O Claymar e o Célio Portela, que estão aqui. Né? Os vereadores vão ter o momento deles, se quiserem falar, mas no final da audiência vão ter lá o tempo que entenderem para fazer as suas colocações também. Tá bem? Então tá aí. O que eu vim aqui, em nome do município, do Poder Executivo, vi a comunidade para dizer, essas propostas que estão na lei orçamentária, elas são validadas, elas vão mudar de prioridade. Não, nós não queremos mais tal coisa, queremos que se priorize tal. Né? Essa discussão que eu gostaria de provocar a partir desse momento, e conforme combinado, são 19 horas e 16 minutos, eu passo a palavra para a comunidade que está com o microfone aberto. Sempre é bom dizer que tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado, e tudo que está sendo gravado será guardado nos anais do município de Chapecó para que, se quiserem saber o que foi dito, estará à disposição do interessado. Tá certo? Inclusive, vocês podem perguntar sobre aqueles slides lá, que foi o início dessa planificação aqui, que é justamente a arrecadação do município de Chapecó nos primeiros 4 meses do ano de 2017. Sempre alertando que o município começou a recuperar um déficit, a economia nacional começou a apresentar bons sinais, e, infelizmente, nos últimos dias, a partir daquelas denúncias que houveram, já houve um esmorecimento de novo, e tudo indica que nós vamos ter uma perda de arrecadação pela gravidade política que o Brasil está vivendo. Vamos esmorecer? De jeito nenhum. Vamos parar de trabalhar? De jeito nenhum. Crise se enfrenta com trabalho. Né? E nós vamos continuar enfrentando. Mas que podia estar melhor? Podia. Que estava começando a melhorar? Estava. E que agora parou? É verdade. A arrecadação do município vinha numa decrescente violenta até julho do ano passado. Em julho do ano passado começou a apresentar uma melhora, e nesse ano tinha melhorado bem. Em março houve uma substancial melhora na arrecadação, que ia dar um crescimento que nós iríamos tirar o déficit em mais ou menos um ano e meio. Mas agora a dúvida é cruel. A gente não sabe que tamanho é o tamanho dessa crise que está se avizinhando. A política tem muito a ver com a vida das pessoas. Né? O exemplo disso é quando o país está mal politicamente, ele reflete na economia, as pessoas deixam de investir, as empresas se encolhem, né? Os empregos não acontecem, e há um desânimo coletivo que resulta no repasse dos municípios. Está bem? Então, agora, a partir de agora, não sei quem é que está com o microfone aí. Quem quiser aí, os líderes, aí o seu gato chegou aí. Ó. Tudo bom? Quiser usar, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu represento o Parque das Palmeiras. Pois não. Eu quero ver sobre o asfalto lá, se o que foi passado na rua lá, Reinaldo Susbach, ela vai ser, foi só um... É o asfalto mesmo que vai sair no bairro ou é só... Recapeamento, como que vai ser? Eu já te respondo, eu ouço todo mundo depois... Tá, outra coisa também, há 3 perguntas. A respeito de um valor que, no começo do ano, pediram para nós abrir uma conta... E que ia ser repassado R$40 mil lá para reformar uma parte do centro comunitário. E a outra é sobre a creche lá, que foi pedido alargamento da via na frente, que ficou do senhor lá ver se... Só para ter alargamento, que continua complicado lá no horário de pico. Certo. Vamos lá. Eu sou Reinaldo Canal, morador do bairro aqui, fundador do Conselho Comunitário aqui há quase 40 anos atrás. Aqui a gente acompanhou todo esse desenvolvimento aqui do bairro São Cristóvão. Então, eu acompanhei a outra reunião quando eu vim do bairro aqui, saiu algumas colocações e tal. E a gente agradece ao prefeito ter vindo aqui mais uma vez, que eu acho que é a primeira vez na história das administrações que o prefeito vem ouvir e volta para prestar conta, podemos dizer, e para pedir mais alguma coisa, como é que a situação do povo, se está satisfeito ou não. E eu acho que isso ali é uma atitude patriótica e que o povo espera realmente isso dos administradores da cidade. Então, a minha colocação é o seguinte, nós agradecemos ali, nós estávamos esperando ansiosamente a melhoria das ruas Licínio Córdova e Martinho Lutero, até quando estavam começando a trabalhar todo o vapor, começou a chover e agora o serviço está parado. Então, essa avenida Licínio Córdova, eu acho que quando foi asfaltada na próxima vez, grande parte do pessoal que está aqui não tinha nem nascido. Que eu vim há 40 anos morar aqui, e foi 2 anos depois que eu vim morar que foi feito o asfalto naquela época aqui no bairro São Cristóvão. Eu não me recordo de nenhum recapeamento completo nessa avenida nesses 38 anos, a não ser alguns tapinhas de buraco ali, alguma coisinha leve. E agora está vindo pela primeira vez uma reforma completa. Agora, a grande preocupação que eu vejo, inclusive, isso é um alerta, talvez, a qualidade do asfalto que é colocado nessas vias. Porque a gente vê a boa vontade das administrações, a administração em fazer hoje, revitalizar praticamente todo o centro de Chapecó, mas tem asfalto que faz 6 meses que está feito e os buracos estão aumentando dia a dia. Tem exemplos ali de ruas. Então, nós queríamos só para cuidar. A empresa ali, não sei como é que é, não tenho parte técnica desse assunto, mas eu gostaria, como morador, e um serviço bem feito há tantos anos, que esse serviço, já que é feito, que seja feito com qualidade. Então, eu acho que esse é um anseio, eu acho, de todo mundo, porque hoje passa num asfalto bonito, que nem na São Pedro. Ficou um jardim de bonito lá e pouco tempo depois os buracos voltaram. Então, eu acho que, como morador daqui, eu acho que a gente gostaria desse cuidado para cuidar bem do dinheiro público. Então, a gente sabe que o prefeito está com todo esse cuidado, mas, às vezes, não tem poder de estar lá, ver a composição dos asfaltos e coisa. Outro detalhe, inclusive foi comentado numa outra assembleia do bairro, com referência a Licínio Córdova. A abertura da Licínio Córdova, aqui atravessando as áreas da Impasse. Eu sei que aconteceu uma reunião com o ministro há pouco tempo, e parece que delineavaram alguma coisa ali. Mas eu acho que precisa fazer umas visitas, inclusive conversando com empresários ali, que talvez marcar uma audiência lá em Brasília, com o pessoal lá do poder maior lá em cima da área ali, porque na época, pela doação da área de terra, aqui a Impasse que tem que ceder a abertura da rua sem custo nenhum para o município, se um dia a prefeitura necessitar da abertura da rua. Então, eu acho que isso ali é um poder que a prefeitura tem de exigir do poder público isso que está lá na escritura pública de doação, que eu tenho uma cópia dessa escritura. Então, eu acho que isso ali... Desculpe me alongar, mas eu acho que são assuntos aqui muito importantes. O senhor acha importante abrir? Importante. Eu acho que, assim, para... Mesmo que tenha alguns que, às vezes, estão por motivos particulares, às vezes não seja muito, mas eu creio, pelo desenvolvimento, pelo acesso à IFAP, eu acho que tem que ter mais uma via de locomoção rápida para ir à IFAP e escoar, porque a São Pedro vai chegar uma época que vai ser impraticável a São Pedro para ir lá para a IFAP. Então, agradecemos a oportunidade, muito obrigado. Obrigado, seu canal. Hoje faz 30 dias da festa dos canal, não faz hoje? Beijo, já é 30, né? Vamos ver? Boa noite, senhor prefeito. Seguinte, ali Parque das Palmeiras, Jardim América, se engloba todo Vitória e Rosa. Aquele pedaço que tem, terminando o parque, e aí vai para o acesso. Aquilo é terrível. O que, que a gente podia fazer por que aqui? Que liga a Vila Mantelli ao, exato, ao Parque das Palmeiras. Né? É a extensão da Mascarenha de Moraes. É só um pedaço que falta, sim, praticamente. Eu vou chegar. Responder para a senhora. Que é, o, inclusive, o da Vila Mantelli é a prioridade. Aqui. Zé, é isso aí. Boa noite, tudo bem? A senhora que... eu faço parte do Conselho da EB Missão Cristóvão. Se a senhora quiser deixar gravado, é melhor. Okay. Eu faço parte do Conselho da EB Missão Cristóvão, estamos todos aqui, ótimo, enquanto conselheiros e representantes da comunidade escolar, e nós estamos com um gravíssimo problema, que é o... destelhamento que aconteceu algum tempo atrás do nosso ginásio. E, com isso, acarretou um monte de problemas. Embora ele tenha sido consertado, o chão esteja bonito, mas nós estamos com muitas goteiras, com um ainda problema tem muito sério, que está acarretando, inclusive, estragando o piso, e isso deixa muito triste a gente, e, principalmente, o problema de segurança com as crianças. E nós sabemos também que o ginásio da EBM São Cristóvão parece que é o único de uma escola da prefeitura de Chapecó. Então, eu acho muito importante a gente manter o nosso patrimônio. A escola é um modelo também. Né? E gostaríamos que fosse visto isso com muito carinho, para que a gente possa evitar que maiores transtornos ocorram e possa ser consertado certo, consertado mesmo em bloco. Foi feito o conserto e continua chovendo muito, é isso? Não deu certo. Todas as tentativas de conserto não deram certo. Até piorou mais o conserto que foi feito e não deu certo. Foi até depois agora da chuva de 2015. Sim, houve um destelhamento grande, né? Aquela ficamos ventania, algum lá tempo, isso. Então, gostaríamos que o senhor visse isso com bastante cuidado. Certo. Ok? E o mais rápido possível. De preferência, né? Agradecemos. Até porque tem chovido muito, né? Obrigada. E que seja um trabalho que realmente tenha... que seja feito realmente, não sendo adiado. Sim, né? Não, tranquilo. Tá? Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Então, muito boa noite, senhor prefeito. Boa noite. Eu sou a gestora da escola do Engenho Brown. Venho aqui não só como gestora, mas represento a comunidade em si. E eu achei muito importante a explanação que o senhor fez com relação aos orçamentos, porque deu para a gente entender um pouquinho por que, que as coisas não acontecem na velocidade que a gente imagina. Isso. Dentre elas, a gente fala da reforma da escola. A reforma da escola, então, hoje eu entendo por que ela ainda não saiu, porque precisa de uma lei orçamentária, tanto a LDO quanto a LOA. Você está falando da Jacó Guise. Jacó Guise, justamente. Então, ficamos felizes quando vimos que ela já está, né, na lei orçamentária, que seria uma das prioridades da petição, né, do Engenho Brown. E a gente viu ali, quando o senhor foi lá no bairro, houve várias outras demandas, mas, como prioridade, então, a gente elege a reforma da escola, a identificação das ruas do bairro, porque não estão identificadas, e também a gente precisa adequação do sentido preferencial das ruas, porque tem umas ruas que vão, outras que fica confuso para as pessoas. Então, como abriu o Lunardi ali, o loteamento Lunardi, ele dá acesso ao bairro, e a rua que vem de lá não é preferencial. Então, a gente pediria para ser a rua Ernesto Balista e a rua Antônio Feijó como ruas preferenciais, não de via preferencial do bairro. Também uma instalação de rótula ali na entrada do loteamento Jardim, do bairro Jardim, eu acho que daria também, eles pensam que daria bastante vazão ao trânsito ali, porque o Engenho Brown ele consegue sair dali apenas pela rótula da Sadia. E nós, por exemplo, para chegar aqui hoje, a gente perdeu mais de 20 minutos parado na rótula, tentando entrar na São Pedro. Então, talvez uma rótula lá em cima daria fluidez para as pessoas saírem do bairro. Ou se tivesse aberta a rua que o seu canal faz. Isso, se ele abrir aquela rua ali para nós, vai ser ainda melhor. É isso aí. E um estudo, talvez, para a solução da relação, em relação aos moradores daquela área irregular que tem lá embaixo. A gente também não sabe a que pé está aquilo ali. Lá embaixo, que tu diz, lá no Jardins? Ou ali não, no... ali no Engenho Brown, lá na última rua do Engenho Brown, lá tem uma área irregular. Os moradores estão muito preocupados e eles sinalizam, né, a vontade de regularizar aquilo lá. Seria isso mais alguma coisa? As prioridades são essas. São essas. Uhum. Obrigada. O Colégio Jacó Guiz era um colégio estadual que foi incorporado pelo município de Chapecó e que é uma luta antiga, né? Quando eu fui secretário, 10 anos atrás, nós, se não me engano, reformamos a cozinha do colégio. Não me lembro se o REC lembra disso. Foi quando foi passada aquela área para a comunidade. A gente fez uma reforma na cozinha, se não me engano. Mas já se precisava 10 anos atrás de uma melhora. E agora, a partir do ano passado, ele passou a ser do município, né? Então, o município tem essa obrigação, por isso que já está na lei orçamentária aí. Depois eu explico, só para dar uma... A gente já viu o projeto, está lindo. É. Eu acredito. Eu acredito. Boa noite. Boa noite. Eu sou representante da comunidade da Vila Mantelli. A gente tem alguma melhoria aqui para pedir. Pois não. A gente queria ver um passeio na rua, na entrada da Vila Mantelli. Na entrada que vem da Sadia? Isso. Sim. Não tem passeio, daí tem as crianças da aula que vêm em volta ali, e a rua é estreita. Alguma melhoria no campo também a gente queria fazer, uma pista de caminhada em torno do campo, que o pessoal está pedindo muito. Do lado do ginásio? Isso, do lado do ginásio. E o acesso, ou não? E o acesso, mas o acesso já está... O acesso é uma reivindicação antiga e se faz necessário. O acesso que ele está falando é o acesso da Vila Mantelli com o contorno oeste, saindo ali na Mascarenha de Moraes, que é a rua do Jardim... E daí o pessoal está pedindo também asfalto nas ruas do loteamento Cantarelli. O loteamento lá em cima de calçamento que não tem asfalto. Sim, o Cantarelli é aquele loteamento particular, né? É esse para cima do ginásio, né? Uhum. Daí a gente fez um ofício aqui, depois a gente vai deixar, que tem mais umas coisas para anexar junto àquele... Certo. Tu quer deixar o ofício comigo? Sim. Isso, melhor? Então vem aqui, daí já fizemos uma foto aqui da entrada. Eu peço para te vir na frente, que daí fica mais fácil. O que deu ali, Suzani? Tudo bem? Vamos tirar uma foto aqui, assim. Isso aqui as comunidades têm... Muito obrigado. Tá? As comunidades têm feito, sabem que o prefeito vai ir aquele dia, eles acabam fazendo uma reunião antes, né? Vocês perceberam aqui que lá no colégio, a Jacó Guiz, ela tinha anotado que tinha feito uma reunião, o conselho aqui de São Cristóvão, o seu Reinaldo Canal tá dizendo que ele falou com a comunidade. Isso que é bonito, porque daí você não precisa vir todo mundo. Faz uma reunião do conselho antes, faz um documento, né? E ó, o prefeito vai estar lá, manda 3, 4 representantes, porque é importante também ter os representantes para apresentar. Isso aqui, via de regra, tem acontecido. Isso aqui é que pauta o prefeito, gente. É isso aqui, né? Quer dizer, ouvindo a comunidade e sabendo que o pouco recurso que tem vai ser bem aplicado, né? Então, está aqui, é um documento bem feitinho, bem claro. Ó, só não entende quem não quer, né? Assinado. Vou pedir para... Seu Gato, vamos fazer o ginásio lá ou não... Seu Gato é dos idosos, e o ano passado eu me lembro que ele... Uma das prioridades era o ginásio de esportes e arrumar a praça lá. Né? A praça a gente deu uma arrumadinha, né, Margarete? Lembra bem? Um sábado de tarde nós tivemos lá, né? E o ginásio é um sonho de fazer um ginásio de esportes. Vamos manter isso que já está aqui, vamos manter isso. Vocês acham que é importante, que não é, no São Cristóvão? Ah, mas tem esse ginásio aqui, que esse ginásio aqui é da Igreja Católica, né? Então, o que a reivindicação que eu estou lembrando aqui, né, da reunião que a gente fez lá, A reivindicação é ampliar o salão comunitário dos idosos, né, ou fazer um ginásio, ou fazer as duas coisas. Né. O ginásio teria espaço ali na praça. Né, e a ampliação dos idosos teria mais uns metros ali, uns 20 metros, 25 metros na frente para ampliar. Eu não sei se todos vocês comparecem lá, mas... Prefeito. Estou provocando aqui o seu gato para... Te agradeço, presidente, prefeito, muito obrigado. Todos, pessoal da prefeitura, vereadores aqui, secretários, obrigado pela presença. Sobre o ginásio, prefeito, a gente faz uma dedicação há 7, 8 anos, doutor, de ligar um ginásio, porque as dificuldades que nós passamos lá, né? O prefeito já estive lá no último encontro, né? Eu fui dia 9 de junho, né? O prefeito viu o tumulto de gente lá. Grupo que chega lá e volta, né, prefeito? E não tem como nós acolher eles. Não temos lugar lá dentro, não temos mesa, não temos banco. Grupo lá de Xaxim chega ali. E, mas o que está acontecendo, seu lado? Você não tem ginásio? Não tem, mãe. Então, agora, domingo, vou fazer aqui nesse ginásio aqui. Só com aluguel, prefeito, é R$1.500. Se sujeitemos a pagar, nós fizemos lá, não vem a metade dos grupos, não vem. E nosso grupo cai também junto, né? O pessoal gosta de vir no São Cristóvão com um bairro bom, um grupo grande. A gente acolhe bem as visitas do grupo de fora. Só que chegam lá, nós não temos como acolher para dentro do ginásio, porque falta espaço. Então, essa vez eu consegui aqui com o padre, com o paroco, baixar um pouco o preço de domingo, que é uma promoção muito grande, até quero convidar para todo mundo, está convidado. Tem um almoço que é R$20. Carne de gado, suíno, galeto, mandioca, acompanhamento. Domingo e agora? É, e à tarde, então o prefeito está convidado. Todos os vereadores aqui também estão convidados, o Gringo, o Célio, pode vir que vai ter uma grande almoço muito bonito, né, Conde? De R$20 para o ingresso, junto e à tarde, o Galilão Matiné com o trio Sintonia. Música boa mesmo. Então a prioridade nossa, prefeito, é São Ginásio, né? Faz tempo que estamos lutando, lembra? Tem um projeto, daí anularam, caiu agora. Voltamos a conversar com o prefeito, com o Boligon, porque ele fala ali nos olhos das pessoas. E o prefeito me deu uma esperança muito grande, prefeito. O nosso bairro aqui está muito feliz com o teu mandato aí, que tu é uma pessoa que não sabe mentir, prefeito. Tu quando tu acha com o teu pai, te disse, Boligon, Luciano, tu tem que fazer os passos que eu fiz, falando a verdade, não mentindo para ninguém. A possibilidade de fazer, sim ou não, por que que não faz? Tu chega a explicar para a comunidade. É um ato muito, muito bom que tu faz, prefeito. Então a gente espera, né, prefeito, que tu anuncie hoje o ano que tu vai começar o ginásio. Não sei se é na praça, se é na área de baixo lá. Tu vai... E tu nada. Diga, olha, esse ano, ano que vem, o terceiro, o quarto, a gente fica feliz se tu dizer o ano que tu vai começar. Sim. Tá bom, prefeito? Tá bem, senhor. Tá bom, obrigado. Na próxima vez nem vou provocar ele. Ele nem queria falar e eu comecei a cutucar. Muito obrigado, seu Gato. Se tiver mais alguém, senão a gente pode, pessoal. Parou de chover ou não? Boa noite a todos. Boa noite. Sou José Carlos Tolotti, faço parte do Conselho Comunitário, do Conselho da Igreja Paróquia São Cristóvão. Em nome da paróquia aí, a gente tem uns pedidos de anterior aí, que é de câmaras de monitoramento ao redor da igreja. Isso é o padre estava pedindo, porque teve missas das quarta-feira aí, que teve 5 arrombamentos em carros, roubos. E a iluminação também é muito precária ao redor da igreja e dos pavilhão. Outra coisa é os contêineres de lixo. Já foram ameaçar para multar a paróquia por causa do lixo aqui nas esquinas aqui de baixo, ao redor dos pavilhão, e no sentido que nem é a igreja que deposita o lixo aí. São os moradores ao redor, ou gente que vem de fora e larga montes de lixo aqui, e daí a paróquia está tendo problema até com a vigilância por causa disso. Aí, a segurança, no caso, seria policiamento, alguma coisa. Iluminação também ajudaria. Outra coisa, que placas de sinalização pare na rua, ao redor da igreja, está faltando. Nas ruas próximas. A igreja também, a gente está pedindo aqui no bairro, até na minha rua não terminaram o esgoto também. Nossa rua lá também vieram até uma altura. Não sei se cabe agora, mas estão pedindo para que termine o esgoto do bairro também. É mais ou menos isso aí. E eu quero completar do gato, né, gato? Eu fiquei uns 12 anos no Conselho Comunitário também. E só que os ginásios, só se o nosso amigo querido Boligão aí vai conseguir, porque nós já estamos pedindo há 20 e poucos anos. Eu moro no bairro aqui desde muitos anos. Mais anos, sim, mais anos, é verdade. Um dia vai vir o ginásio para nós. Obrigado. Valeu, Tolante. Obrigado. O Conselho Comunitário também da Igreja Católica já tinha se prevenido, né? Estão com o... Tinham autorizado o Tolante pelo jeito, né? Falar sobre os assuntos. É isso que é importante, que a comunidade vai se organizando. Tá bom? Se não tiver ninguém, eu já começo a responder, depois passamos a palavra aos vereadores e seguimos o baile, né, para poder assistir a novela e o Jornal Nacional. Tá? Saber se vai parar de chover ou não. Fazia tempo que não chovia tanto assim, né? Assim, encordoadito. Eu fico pensando no prefeito de São Carlos, lá para baixo. Né? Tudo essa água desce tudo para lá. Deve estar mais preocupado que todos nós. Bom, eu quero agradecer, então, quero agradecer aqui as pessoas que deram voz, então, a essa importante região de Chapecó, o Rafael, o seu Reinaldo, a Salete, a Ana Cristina, a Lília, o Enio, o Severino e o seu José Carlos Solotti, que falou por último aqui, né? O seu Severino Gato falou por penúltimo. São as pessoas que deram voz a essa região, e que trouxeram, por exemplo, então, o Parque das Palmeiras, lá, né, a rua Reinaldo Susbach, a reforma do centro comunitário e o alargamento da rua em frente à creche. É a Mascarenha de Moraes que dá acesso lá no acesso, no nosso contorno oeste. Né? Essa rua, gente, vou começar respondendo por aqui, essa rua tem uma emenda parlamentar do deputado João Rodrigues. Eu já assinei na Caixa Econômica o projeto para eles fazerem a primeira análise. Né? Então, tudo indica que esse orçamento que vai sair da União vai vir para cá, e nós vamos começar asfaltando esse ano. Né? Agora, eu quero dividir com os meus co-cidadãos e co-cidadãs a preocupação de que rumo o Brasil vai tomar. Né? Estou muito preocupado. Com certeza, o meu segundo ano como prefeito, né, o meu quinto ano como vice-prefeito e prefeito, mas eu acho que nenhum prefeito na história vai ter dois presidentes cassados em 2 anos. Se isso acontecer, demora muito para dar a volta. Né? E aí eu quase que peço música no Fantástico, né, porque, pelo amor de Deus, acho que é muito castigo nós termos que passar por isso. Então, eu sou sincero em dizer que eu torço para esse governo ficar até o ano que vem. Se ficar, nós já temos alguma vinculação orçamentária, inclusive essa aqui, né, para fazer esse acesso importante, inclusive com uma espécie de trevo ligando lá com a Vila Mantelli, que é muito importante para todos nós, é importante para a mobilidade da cidade, né, é mais um acesso que a gente tem lá para o lado da IFAP, são coisas importantes e que vão precisar. Então, quando nós estivermos, e eu acredito que vamos ter... E preciso ser otimista, preciso estar com a cabeça erguida, porque o nosso mandato está no primeiro ano, a gente precisa ter o otimismo dos nossos colegas que estão nos ajudando, dos vereadores, enfim, nós precisamos entender que, se isso acontecer, muito em breve a gente vai estar assinando lá aquele asfaltamento, e aí o alargamento justamente na frente, já tem a previsão na frente da creche. O que nós podemos fazer, e o gringo pode nos ajudar ali, é uma sinalização. Não sei como é que está a sinalização na frente da creche, Não tem. Sinalizar na frente da creche, porque isso ajuda muito. Então, enquanto nós não tivermos, sinalizar. Quanto àquele recapeamento na SUSBAC, e aí o gringo pode me ajudar, é aquela, é um recapeamento que nós estamos, não é asfalto novo, não, é um recapeamento, que, aliás, é o que os prefeitos têm feito e têm conseguido fazer, né, que é, nós estávamos lá, aquela rua desgastou muito, eu sei porque eu morei ali, uma das filhas, a minha primeira menina, né, segundo filho, nasceu ali, eu morava ali no Parque das Palmeiras, morei ali durante o ano de 95 e 96. Né. Eu conheço bem aquela região, passei já por ali, sei que aquele asfalto tem um desgaste e aquele asfalto está recebendo uma mão, né, um embelezamento, um recapeamento, e vai ficar nisso por enquanto. Nós não temos recurso hoje para ir lá. Daí vocês perguntam assim, mas o senhor Reinaldo estava dizendo que aqui na Licínio Córdoba estão fazendo asfalto novo, então quero explicar isso para vocês. Né? Nós estamos fazendo o maior recapeamento da história de Chapecó. A São Pedro passou por isso, a Tílio Fontana vai passar, Antônio Morandini está passando, já passou. A Licínio vai, agora a nossa aqui, essa aqui, a Martim Lutero. São vias que são muito transitadas. E nós estamos num projeto de recapeamento profundo, que é esse, tirar e fazer o recapeamento, fazer a sinalização, de vias que são mais transitadas. O estudo de mobilidade urbana nos disse quais são as vias mais transitadas. Então, não é porque nós queremos fazer aí, é porque aí é mais importante fazer. Agora, nesse momento. Então, são 40 milhões de investimentos, nós já temos aí uns 60% feito. Quem é lá do seminário sabe, né, o próprio, um jogador da Chapecoense, que eu conheci esses dias, né, não vou dizer o nome, porque não estou autorizado, no dia que a Chapecoense ganhou do Avaí, ganhou o título, ele me disse assim, prefeito, não dá mais para ir para o centro de treinamentos da Chapecoense, porque nós vamos com o carro desse jeito. Assim. Por quê? Porque nós estamos fazendo o recapeamento da Nereu Ramos, e, para fazer o recapeamento, nós estamos fazendo a drenagem. Tem 4,5 metros de drenagem que vai ficar embaixo da terra. Tem gente que me chama de louco. Prefeito, tu fazer obra embaixo da terra? Não, não é fazer obra embaixo da terra, é fazer obra que precisa fazer. Não interessa se é embaixo da terra ou em cima da terra. Então, a Nereu Ramos, ela está passando por isso também. É lá do outro lado da cidade, mas só para dizer para vocês. Agora, por exemplo, a gente começou a fazer aqui a Licínio, e vocês sabiam, o senhor Ronaldo deu uma aula de história aqui, mas vocês sabiam que a Licínio Córdoba é a primeira rua asfaltada em bairro em Chapecó? Então, merece, né? E a importância que ela tem para um bairro importante como tem. Ah, mas o São Cristóvão foi bem atendido, né, prefeito? Foi feita São Pedro, um pedaço do Antônio Morandini. Né? E, não, acontece que as vias aqui elas são muito requisitadas. Né? João Martins também tem parte, que é no São Cristóvão. Então, são vias muito importantes, e é por isso que nós estamos fazendo. É isso que eu quero explicar para todos. A reforma do centro comunitário, os vereadores me ajudam, essa lei a gente passou no passado, né, para 40 mil, e esse ano isso vai acontecer. Muito provavelmente, vocês vão ser chamados a partir de junho para assinar um convênio que o município vai fazer o repasse dos 40 mil reais lá da, se é 40, eu não me lembro. Tu falou em 40? Isso. Nós temos o ano inteiro para fazer isso. Vai dar. Sim, a conta, antes da conta tem uma lei. Antes da lei teve ouvindo a comunidade. Né? Então, a gente está fazendo tudo, tem lei, os vereadores aprovaram, tem a conta aberta e vai acontecer o depósito, assim como está acontecendo para todas as entidades que têm lei anterior autorizando. Quanto às melhorias da Licínio, eu já falei, né? E um parênteses que eu quero abrir aqui com o senhor Reinaldo é sobre as empresas. Senhor Reinaldo, hoje nós temos 4 empresas em Chapecó prestando serviço de recapeamento. Né? Eu também me agonia muito. E vem algumas angústias. Por exemplo, nós temos um asfalto novo na Getúlio Vargas. Não tem nenhum buraco. Nós temos um asfalto novo na São Pedro, que tem buracos. Aí os técnicos, eu cobro muito, me dedico muito, faço várias reuniões cobrando os técnicos. O que acontece? Como é que a gente faz isso? A gente faz uma licitação, a empresa tem um projeto para cumprir, ela cumpre, e depois a gente vai lá e faz pequenos buraquinhos assim, para fazer o teste. Esse aquilo que a gente pediu está ali. Tem. O problema não é o asfalto, é o contrapiso. A São Pedro, por exemplo, o senhor lembra, né, ainda que o senhor era criança, mas lembra que ela era uma estrada, ela não era uma via. Né? Onde é hoje o estacionamento, onde hoje é um corredor de ônibus, antes era um estacionamento. Então, a base não foi tão bem feita que a gente pudesse identificar todos os problemas. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que todos os asfaltos que nós estamos fazendo, né, mais de 99%, ou seja, é menos de 1% que está apresentando problema. Então, também a gente não vai deixar de fazer 99%, porque 1% está apresentando problema, o que, aliás, é um número razoável. Então, é... Prefeito nenhum, e não é só eu, não, prefeito nenhum vai fazer uma obra para dar problema, né, gente? Não vou fazer uma obra só para incomodar, isso não existe. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando todos os cuidados. Não é só uma empresa que presta serviço, são quatro empresas. Eu vou dizer o nome. É a Briter, que está fazendo lá na IFAP, é a Concisa, que está fazendo aqui, é a Planaterra, que está fazendo lá na Nereu Ramos, e é a Oliveira, que está fazendo lá no Paraíso. Então, eu não me lembro, até porque não tinha tantas empresas, eu não me lembro na história de 100 anos de Chapecó, quando, no mesmo momento, quatro empresas estão fazendo asfalto. E ainda o gringo com a usinazinha do município também está fazendo. E nós estamos em crise. Mas o que, que nós estamos conseguindo? Nós estamos conseguindo dar a volta com o quê? Com recursos do governo do Estado e com recursos da União através de emendas parlamentares, como é o caso da 7 de setembro, como é o caso do Estado na Nereu Ramos, como é o caso do Estado aqui na Licínio. E nós vamos tocar. Prefeito precisa ter boas relações e precisa ter bons parceiros. Nós temos bons parceiros. E aqui quero fazer uma outra constatação. Todos os partidos, eu fui eleito por um partido com uma grande coligação, com um grande número de votos, tudo certo, mas eu sou prefeito de 100% da cidade. Estou pedindo para o Pedro Czai nos ajudar, estou pedindo para o Valduga nos ajudar, estou pedindo para a Luciane Carminati nos ajudar, estou pedindo para o Colato nos ajudar, estou pedindo para o Celso Maldano nos ajudar, e estou continuando a ter ajuda do João Rodrigues, que é o deputado que mais ajuda federal, o deputado estadual que mais ajuda é o Merizio, continuo pedindo, e o governador, que é o Raimundo Colombo, é o que mais ajuda, e o governo federal, vou dizer uma coisa para vocês, o presidente da República sabe o nome do prefeito, sabe o nome do vice-prefeito, sabe a cidade, sabe o trauma que nós vivemos, e nos recebeu agora, dia 4 de maio, lá em Brasília, e ele olha para a gente e sabe quem está falando. Michel Temer disse para mim, eu não durmo domingo, eu e a minha esposa, sem saber como é que foi o resultado da chapa. Esse é o presidente da República que está lá, que é um cidadão que, bem ou mal, é ele que é o presidente da República e ele que está lá até 2018, não sei. Então, nós temos que ter boas relações e é essas relações que está mantendo Chapecó de pé. Amanhã nós vamos pagar o salário do mês de maio. É isso, Geraci? Está aqui, está na conta. Se vocês tiverem um tempinho hoje, vão para a internet e procurem um município com 210 mil habitantes que paga o salário dentro do mês. Me ajude. Eu sou super-herói? Não. É o conjunto todo que ajuda. Por isso que a gente precisa depender. Eu sou apenas um. Eu já falei para vocês que eu sou um. Eu só tinha o meu voto. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nós estamos tomando os cuidados, mas os cuidados ainda são preocupantes e nos assusta. Eu não sei se eu respondi o seu Reinaldo, mas essa é... Nós temos um grupo de servidores e a universidade está nos ajudando a fazer os testes no asfalto. E os problemas do asfalto não é o problema, é o piso, contrapiso que é mole, ou infiltra água, ou teve um problema de drenagem, ou o buligão da vida passou. Aqui no São Cristóvão tem muito disso, vocês sabem o que eu estou falando. Né? O buligão mora do lado de cá. A Ulda Baldeceiro mora do lado de lá. Daí a Ulda faz um poço, e eu vou lá e digo, Ulda, me dá água do teu poço aí. Dou. Aí faz um buraco na rua e passa. Quando eu vou passar o asfalto ali, eu não avisaram que tem um buraco ali. Ou não avisaram que tem uma terra mole ali. Quando passa, afunda, vira um buraco. acontece, e acontece muito aqui. Né? Vocês sabem o que eu estou falando, quem mora aqui há muito tempo. A abertura da Licínio com a... Esse é um sonho. O Zé Caramori chegou a fazer o projeto, tem o projeto. A Impasque, né, que o... A Impasque, para os nós mais antigos aí, né, o nome hoje é Ipagre, né, mas antigamente era Impasque. Essa área aí é da área, ela, não, ela é cedida pela Embrapa, é uma área federal. E daí, como é uma área federal, a gente precisa ter a boa vontade do governo federal. Nós aproveitamos, dia 15 de dezembro do ano passado, esteve aqui conosco o ministro da Agricultura, que é quem preside lá a Embrapa. E nós fizemos um pedido para ele, e ele, inclusive, não me respondeu na hora, depois correu lá, não me lembro se tinha alguém daqui lá. Ele correu, pegou o microfone, esqueci de responder o prefeito lá. Ó. Ele está pedindo aquela área lá e tem o meu aval. Aquilo ali foi definitivo para a gente começar a investir numa audiência com ele. A audiência estava marcada para o dia 11 de março, se não me engano. Foi adiada. Depois vieram denúncias. Denúncias, e até agora a Cleusa, que é a nossa secretária, está pedindo audiência para o ministro da Agricultura, que sabe quem somos nós, o assessor direto dele aqui da linha Fernando Machado, irmão, o Sérgio De Marco, irmão do saudoso ex-presidente da nossa querida Chapecoense, o Edir De Marco, é o assessor direto dele, Dirceu. O Sérgio, nós temos o telefone, é o assessor direto do ministro. É a hora e a vez de nós conseguir isso. O problema é que as audiências lá em Brasília deu uma segurada. Eu desanimei? Não. Dia 6, segunda-feira, nós vamos, terça-feira que vem, nós vamos estar em Brasília, vamos estar lá cutucando. Dia 10 de julho, eu tenho outra audiência lá, vamos estar lá cutucando. Então, quer dizer, se sair, aí sim, eles vão nos passar a área e mais. Nós vamos abrir a rua, né, vamos buscar dinheiro no BRDE, vamos buscar dinheiro no Estado, vamos buscar, não sei, mas vamos abrir a avenida Licínio, e vamos encontrar ela com a Brusque, e vamos sair lá embaixo, na Leopoldo Santo. O que, que nós vamos fazer no entorno ali? Um parque, para manter a Ipagre, porque, senão, ali tem áreas que estão sendo preservadas, tem a, o Riacho das Pombas ali que passa, que a gente precisa manter, ou dos Pombos, não me lembro, mas acho que é das Pombas. Enfim, nós vamos trabalhar para isso e nós, incansavelmente, nesses 4 anos, nós vamos ter um resultado. É muito importante. O senhor viu como é importante para o Engenho Brau, é importante para os jardins, é importante para quem vem lá da Araras, quem vem lá da área à direita, quem vai daqui, o Alta Floresta, o Araras, que é um bairro, o Vederte, que é lá perto do Guatambu, já, enfim. Né? Nós, é muito importante essa via. É muito importante e nós vamos trabalhar. Até porque, se nós não fizer nada, a Licínio Córdova ela vai estrangular em 10 anos. O que, que é estrangular? Ela vai ter mais de 5 quilômetros daqui até lá na São Pedro, da São Pedro para lá. Ao entorno da Licínio vai dar 5 quilômetros de engarrafamento, se nós não tomar nenhuma medida. E a medida tem que ser essa. Então, vamos investir. Mas nós dependemos da boa vontade do governo federal. Acesso à Vila Mantelli, já falei. Destelhamento do ginásio da escola e as goteiras. Isso aqui não é proposta para ir para orçamento, isso aqui é proposta para ir ver logo. Né? Nós temos, eu me lembro aqui quem estava conosco lá no Ouvindo o Bairro, lá no Rodeio Bonito, que é a comunidade dos prefeitos. Antes de tudo, nós só estamos aqui dentro porque não está chovendo. Se tivesse, o senhor não ia poder estar aqui. E a gente conseguiu contratar uma empresa, eu não me lembro o nome, mas os guris lá da Sedur sabem. E foi lá e resolveu o problema. Depois nós voltamos lá e disse, só ficou uma goteira. Eu digo, bom, essa dá vontade e eu mesmo lá em cima. Né? Então, tem como resolver, só que tem gente que entende de telhado. A gente sabe que é assim. Tem gente que entende de calha, tem gente que entende de fazer churrasqueira, tem gente que entende de fazer lareira, e tem gente que não entende disso. Tem gente que entende de piso, tem gente que entende de forro. E o município, quando ele contrata alguém, ele contrata uma empresa que entende de tudo e, às vezes, essa empresa acaba não entendendo. Né? Então, nós vamos pedir para essa empresa, e os meninos da Sedur vão me ajudar, que eu não sei o nome, não me lembro, né? Mas foi a empresa que resolveu o Rodeio Bonito. Rodeio Bonito, comunidade do interior, que tinha um grave problema lá e foi resolvido. O Franklin não está aqui. Né? Foi o Franklin que sabe o nome da empresa, acho. Reforma da escola lá do Jacó Guise, nós temos que fazer. O Estado não fez, nós assumimos e precisamos fazer. Há quem disse que nós fizemos uma burrada em assumir. Eu não acredito. Né? Por quê? Porque nós temos lá uma creche, que é uma creche complicada, pequena, modesta, e nós tínhamos um colégio que nós precisávamos fazer. Então, eu fui defensor, até fui eu que assinei. A Astrid, que era a vereadora, nos ajudou. Né? E vamos fazer, sim, está dentro do orçamento, o projeto é bonito, o Marcos conhece lá o projeto. Né? O REC é o nosso fiscal de obras e posturas lá da região. Né? Então, nós vamos trabalhar para esse ano, sim, ter a obra. Acho que aquele projeto contempla tudo e vai dar certo. A identificação das ruas do bairro, vamos botar como prioridade. Eu não posso apenas identificar um bairro, tenho que fazer uma licitação para identificar vários. É um grave problema que Chapecó tem, confesso para vocês. O que tem de gente dando ré com pedido, assim, onde é que é a rua tal, onde é que é, e as pessoas não conhecem, né? Confesso para vocês que realmente é. Tem alguns bairros que a gente já evoluiu e outros não. Outras vezes a gente não sabia se contratava a empresa para fazer a placa, ou contratava a empresa com a placa, ou contratava com o poste. E só para vocês terem uma noção, que falou-se aqui das iluminação pública, né? Por dia, são 60 lâmpadas quebradas em Chapecó por vandalismo. Por dia. 60 lâmpadas quebradas por Chapecó. Nesses dias, de terça-feira passada até agora, nós não conseguimos trocar uma lâmpada. Por quê? Porque não se troca úmida. Senão nós somos capazes de matar o servidor que vai subir no poste. Então, faça as contas. 8 dias, quantas lâmpadas só por vandalismo está quebrada? Gente, nós precisamos resolver isso. O vereador que é nosso amigo aí, que é o Pedroso, e era gerente regional da Celesc, ele me disse assim: prefeito, eu tenho a minha opinião. Eu acho que o senhor tem que contratar uma empresa, porque todas as cidades têm empresas, e elas são mais rápidas. Nós estamos trabalhando para isso. Tá? Nós fizemos uma primeira tentativa de fazer a contratação, copiamos o edital de São José, e eu estou anulando amanhã a licitação, porque não me agradou. Nós vamos fazer uma nova, mas vamos fazer. E eu acho que aí resolve. Enquanto isso, gente, um pouquinho de paciência. Enquanto isso, liguem para o 3319-3600. 3319-3600, que o pessoal anota e a primeira oportunidade que dá vai lá trocar a lâmpada. O ano passado até eu subi naquela gaiola para trocar. Dá medo, porque aquela gaiola faz assim e tu fica lá naquela direção, né? E eu com 100 e poucos quilos, se eu vim de lá, eu venho com a gaiola e o caminhão, tudo junto. Sinalização das vias preferenciais, estamos fazendo. A empresa que está fazendo o asfalto está sinalizando e nós estamos fazendo. Preferencialmente em colégio. Então, eu quero fazer um apelo ao gringo aqui que anote o CEIM ali do Parque das Palmeiras e que o quanto antes faça. Que também vem aqui no São Cristóvão fazer a sinalização das esquinas aqui. Nunca esquecendo que nós temos o dia do colono e do motorista, que é dia 25, e provavelmente, uma semana antes ou uma semana depois, nós vamos ter a festa aqui na opção que esteja sinalizado. Né? E agora, quanto às câmaras de segurança, as câmaras de segurança elas são do Estado de Santa Catarina, porque a segurança não é o prefeito que faz. Né? A segurança é uma competência do Estado. Mas o Estado tem nos atendido. Nós fizemos um ofício, dizemos aonde que as comunidades estão reivindicando mais câmeras de monitoramento e eles, na medida do possível, estão nos atendendo. Chapecó tem mais ou menos umas 130 câmeras do Estado e umas... E nós também temos com o Estado uma parceria, que é, onde nós temos sinaleira e lombada eletrônica, nós temos um olho, que fica 24 horas vendo quem passa ali. Tem ajudado muito isso, em desvendar crimes, em achar marido que perdeu a mulher, em achar a mulher que perdeu o marido. E a polícia tem nos requisitado essas imagens e nós temos mostrado isso para a polícia. Então, o município ajuda, mas não é ele que cuida disso, é a polícia. E vou dizer para vocês, nós estamos muito felizes com a Polícia Militar, com os bombeiros, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com os guardas municipais. Nunca antes nós tivemos tanta integração como tem hoje, né? Todos esses comandantes eles estão absolutamente integrados, e isso tem dado um resultado positivo para a segurança do município de Chapecó. Está top dos top? Não, mas está melhorando. E nós vamos fazer um ofício pedindo que eles façam, priorizem essa região aqui, Tolote. Vou fazer um ofício e vou cobrar. um ofício do prefeito de Chapecó ajuda. Porque o pessoal rouba. É. A segurança é um problema, né? É um problema sério, né? Que ainda nós temos muito que enfrentar. O estudo da área irregular. Nós temos aqui a mais entendida do Estado, essa moça de casaco marrom aqui, que agora, essa semana, a gente resolveu o problema crônico lá de São Pedro. Estamos com mais 8, 10 áreas para resolver, mas, digo e repito, são áreas públicas. Essa área ali, essa área do Engenho Brau é particular, é no fundo, né? Então, a gente pode ajudar. Na Vila Mantelli, nós temos alguns loteamentos particulares. O município pode ajudar, mas não consegue resolver, porque é área privada, né? As áreas públicas, e que não são poucas, o município já está resolvendo, e nós vamos entregar as primeiras escrituras agora para o Goiôen, que é questão de dias, e também para a Vila Betinho, que é uma questão muito importante para todos nós. É uma regularização da Vila Betinho. Deixa eu contar e confessar um negócio para vocês aqui. A maioria dos crimes contra a vida que acontecem em Chapecó, os autores moram em áreas irregulares. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar dignidade para essas pessoas. Né? O prefeito precisa levar um asfaltinho lá, precisa levar a conta de água, de luz, o número da casa, e, para isso, precisa fazer regularização, que é uma tarefa demorada, mas que nós estamos investindo muito. Se eu tiver o prazer de receber um de vocês lá no gabinete do prefeito, nós mandamos fazer um quadro quase do tamanho disso aqui, com o mapa de Chapecó, onde estão as áreas irregulares. Quando chega alguém lá no gabinete, diz: prefeito, nós precisamos disso, eu digo: eu preciso tirar essa gente da miséria aqui, me ajuda. Eu mostro lá no quadro. Demorou, mas agora eles fazem uma semana que botaram o quadro, e eu vou lá e tiro foto do lado do quadro, está lá o quadro. Já vamos tirar um primeiro quadrinho, nós já vamos tirar. Aí o prefeito tem que ser forte, gente. Porque ali é que precisa ter prefeito. Ali precisa ter prefeito. E a chuva voltou. Para a agricultura está bom. Nem para a agricultura. Passeios na entrada da Vila Mantelli, melhorias no campo, acesso da vila, eu já falei, asfalto na rua Cantarelli, no loteamento Cantarelli, né? Os asfaltos, enquanto a rua não é pública, é compromisso do... Mas eu acho que esse loteamento aqui já é antigo. Então, é uma questão de voltar ao tapete preto, né? Daí, tem gente que diz assim: meu prefeito, esse negócio de tapete preto é aquilo que o município paga 50% e que o proprietário paga 50%? É. Eu hoje não tenho orçamento para bancar o meu 50%, por isso que eu não tenho bancado 50% e vocês bancado 50%. Esse projeto, ele tomou aqui em Chapecó o nome de tapete preto. Por que que ele parou? Parou por falta de recurso, não tenho vergonha de dizer. Eu não posso deixar de faltar o professor, de faltar a merenda. Aliás, 31 mil pratos de comida para as crianças nós temos que entregar por dia. Não posso correr o risco disso, não posso correr o risco de não pagar o salário do servidor. Então, é a falta de recurso mesmo. Quando voltar? Mas então, assim, prefeito, mas enquanto não voltar, não dá para nós fazer? Dá. Agora nós estamos mandando projeto de lei, a Suzana está estudando lá. Um projeto de lei que vai autorizar o proprietário a fazer a obra, por conta dele. Porque tem gente que tem dinheiro e diz que quer fazer, então tá bom. Vai ter uma lei que nós vamos mandar para a Câmara autorizando. Tá bem? Enquanto isso, vamos esperar melhorar. Não tem. Mas então o senhor veio num dia de chuva, me fez vir num dia de chuva lá no São Cristóvão para dizer que não tem dinheiro para asfalto? Só esse dinheiro que o governo do Estado me manda, o dinheiro que os bancos, BRDE, Badesc, me mandam, senão do bolso do município não tem. E nós não vamos correr o risco. Melhorias no campo, eu preciso saber o que é melhorias no campo. É uma tela, é uma trave, é uma grade? Vamos fazer o pedido, eu acho que está aqui, né? E a gente vai analisar, né? O campo lá dos índios, lá na antigo Sete Trentinho, hoje todo Xibanque. Eles fizeram um pedido, nós fomos fazer, fizemos o levantamento ano passado e agora está se aproximando. Lá é uma obra de 40, 50 mil, se não me engano, não quero me enganar. Mas vamos fazer, então, de vocês é a mesma coisa, vamos... Só o campo, dizendo o que, que precisa para a gente fazer um levantamento. Esse ano não é ano eleitoral, daqui a pouco mando um recursozinho para vocês, vocês ajudam lá, fazem uma festa, enfim. Né? Os passeios, gente, o passeio é obrigação do dono do, terreno. Não é o prefeito que faz o passeio. É o dono do terreno que tem que fazer o passeio. Mas a pedido de vocês, eu vou pedir para a fiscalização ir lá e cobrar os donos. Né? Olha, a comunidade pediu, vamos lá e vamos ter que fazer. Né? O padrão a prefeitura tem, e aí vamos se mexer. Ginásio de Esporte São Cristóvão continua, o Tolote falou, o seu Gato falou, e eu já ouço essa conversa há muito tempo. O que precisa é dinheiro para fazer o ginásio. Fazer um ginásio bom. É bom, verdade. 3 mil pessoas, um ginásio de esportes custa 5 milhões. Não comporta. O problema é que o bolso do município não comporta. Esse que é o bairro merece. Tu já pensou o prefeito ir lá inaugurar, faceiro? Todo mundo merece, o problema é o dinheiro. Eu não quero aqui iludir. É uma obra grande e que a gente não deve correr dela, né? Mas é um pedido dos idosos, um bairro super populoso. Né? Tem ginásio lá no Colégio Ernesto Bertazzo, tem ginásio aqui na Comunidade Católica, tem ginásio no Colégio Municipal, mas os idosos e a comunidade querem um ginásio público municipal para fazer. Vai ser fácil? Gente, eu não tenho cara de dizer que vai, mas que nós não vamos desistir, não vamos. Daqui um pouco, uma emenda parlamentar chega e diz, oh, tenho dinheiro para um ginásio. Está feito, é lá no São Cristóvão. Mas está aí, está previsto na lei, vamos deixar aí. Falei sobre o container, Tolote, tu fala que o container, tu quer que tenha container na frente da igreja. Os containers não chegaram aqui ainda, não. Nós estamos subindo, São Cristóvão está sendo atendido, como os outros bairros, acho que, se não me engano, são 15 ou 16 bairros que já está sendo atendido pelos contêineres. Quando o Zé Caramori botou os contêineres, a Margarete lembra, diziam, umas caixas velhas, feias dessas. Né? Hoje todo mundo corre atrás dos contêineres, porque é uma coisa bonita, limpa e boa. Né? Hoje me perguntaram, Cleiton Anholeto, não vou esconder, o apresentador da RBS, me diz, quando é que vai tirar esses caixão da rua, prefeito? Digo, nunca, vai demorar, vai 30 anos para tirar. Buenos Aires é uma cidade que faz 40 anos que tem essa coleta. É a coleta que mais se adapta. É a que mais deixa a cidade limpa. Nós temos pesquisa que 88% da população de Chapecó, atendida pelos containers, concorda com os containers. Então, nós vamos chegar aqui. Por enquanto, não vai ter, tá? Mas nós vamos aumentar e vamos chegar por aqui. A gente já chegou, já melhorou aqui no São Cristóvão e vamos melhorando. Tá bem? Eu, com isso aqui, são 8h14... Se eu deixei alguma pergunta fora, pelo menos as que me passaram, eu quero agradecer a participação de vocês. Nós vamos reativar essas medidas e vamos botar um asterisco lá no Jacó Guise, que é o mais. Essas questões de goteira, essas questões de sinalização, essas questões de lâmpadas, isso são questões que não vão para o orçamento, que são despesas corriqueiras. Então, o gringo está anotando aqui, depois os meninos e a menina que está aqui, a Suzana, nós vamos e mandamos um lembrete para o gringo, mandamos um lembrete para a secretaria, para que ela saiba o que tem que ser feito. Tá bem? Então, isso vai acontecer durante o ano, e nós vamos andar aí pelas festas, vamos andar aí pelo Céu Aberto, que é um projeto bem bonito, que nós vamos começar sábado. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. Sábado, lá no São Pedro, no Colégio São Pedro, nós vamos começar o Céu Aberto, que é um projeto que mobiliza a comunidade. É tipo uma força-tarefa. Corta o cabelo, pinta a unha, né? Faz carteira de identidade, dá para andar de bicicleta, dá para andar de skate, dá para ir lá tomar chimarrão. E nós vamos andar pela cidade. É um presente que Chapecó vai ganhar agora nos seus 100 anos, e que nós vamos sair em todos os bairros fazer, em todas as regiões, fazendo. Vai passar por aqui também. E a gente pede que participem, porque esse projeto não é meu, não é nosso, não é da prefeitura, é de todos. É céu aberto para que as coisas aconteçam. Quando é que nós inventamos isso? Nós não inventamos, nós não temos vergonha de dizer que nós copiamos. Da onde? Da capital da Colômbia, Bogotá. Bogotá faz um projeto bonito desses há 40 anos, e nós queremos fazer aqui também. Então, quando vocês ouvirem a palavra céu aberto, façam chimarrão e vão ao encontro do céu aberto. Começa nesse final de semana e depois tem um todo ano aí, nós vamos estar circulando por aí. Tá bem? Eu com isso aqui encerro, passo a palavra ao Cleito Fossal, vereador, e ao vereador que quiser utilizar a palavra para fazer o encerramento posterior dessa reunião. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luciano Burigão. Boa noite, cumprimentar o prefeito e sua equipe, os moradores, o gato, em nome dele, todos os moradores aqui, né? Então, fica meu abraço. Ao canal também, né, canal? Moradores do bairro. Meus amigos, não querendo me estender, que é no final, Boligon, dizer que acho que sou o único vereador da oposição aqui. Não sei se tem mais algum da oposição. Mas não só por ser vereador da oposição, mas ser como cidadão de Chapecó, eu tenho participado de todas as audiências públicas a fim de contribuir com a minha cidade. E é verdade. Né? Tenho participado das audiências do plano diretor, do plano de mobilidade, resíduos sólidos, ia participar hoje das duas, mas foi adiado, acho que vai dar tempo de se preparar mais. Mas como eu vou contribuir? Vivemos uma crise política, todos concordam, secretário Cristani? A população inteira... ouvir político ali fora, né, colega advogado, vai dizer, mais um ali deve estar envolvido com alguma coisa. E aí os bons projetos e os bons políticos, né, pagam o preço. Então, nós temos que valorizar primeiro os políticos que têm a capacidade de dialogar. Né, vereador Cleimar? Nós temos a capacidade de dialogar, mesmo tendo algumas diferenças políticas, que isso é natural da democracia, não é verdade? Mas hoje o que me traz aqui é uma pauta específica desta região. Primeiro dizer, prefeito, que assim nós agimos com o deputado Colato e conseguimos uma emenda de 500 mil, que é para dois ginásios, uma emenda de 500 mil. Um deles é o bem lembrado aqui, Cleito, um das quadras cobertas é lá na Urman, no Parque das Palmeiras. Então, é uma emenda do deputado, tá? Nós cobramos muito isso. Outra emenda de 500 mil, que está lá já no setor da prefeitura, que, por ser vinculada, eu acredito que vai dar para construir o novo abrigo, prefeito. Já está lá. Vamos torcer que não mude nada pela crise nacional. E conseguimos 2 milhões para o hospital regional também, para um equipamento de câncer, lá que estava só com equipamento, que lá tem uma fila grande, né, Nédio, para exames. Então, fica o registro aqui. Enquanto poder legislativo, prefeito, nós temos um dever de casa, e é bom que os vereadores estejam aí, eu acho que tem que fazer essa fala, a Câmara devolve para a prefeitura, em média, mais de 7 milhões por ano. Tá? Nós devolvemos, embora nós teria direito, nós devolvemos 7 milhões aproximadamente por ano, aprovamos leis importantes, está aqui o Dirceu, né, Dirceu? O Prefic, nós aprovamos semana passada, hoje já está aí um gás a mais aqui para a cidade, também do ponto de vista financeiro, né? E os 40 milhões também que foram debatidos lá para a revitalização. Bom, para a pauta específica, prefeito, eu sou um frequentador assíduo com muitas famílias, por não ter muito tempo de se visitar, eu sou frequentador assíduo dos parques públicos, Parque das Palmeiras, Verdão, e esta região são referências de vários outros bairros. Professora, tudo bom? E nós precisamos revitalizar esses espaços. Eu não visualizei, até nós poderíamos, talvez, tornar como prioridade. E lembrando a todos, enquanto vereador, quando a lei orçamentária anual for para a Câmara de Vereadores, enquanto eu participo das audiências públicas, lá eu vou fiscalizar para que todas as demandas que vocês apresentem aqui sejam aprovadas também na Câmara de Vereadores, e acredito que meus colegas vereadores também. Tá? Porque as pautas apresentadas aqui vinculam as pautas indo para o Poder Legislativo, como é natural da democracia, depende de maioria. Né? Bom, essas são as pautas específicas, então, Parque das Palmeiras e Verdão, a revitalização. O elevado da BRF, que eu acho que é um entrocamento, nós poderíamos abordar, prefeito, porque tem a ver muito com o Parque das Palmeiras, São Cristóvão, aquela região, E eu observei que estava tendo alguns editais agora de desapropriação, só para prestar uma informação para essa, para a comunidade, que vai ser muito importante. E tem uma pauta, prefeito, que é desde 2013 que eu tenho debatido e apresentei na audiência pública do plano diretor do universitário. Chapecó se devolve, em média, 25 mil correspondências a mês, segundo os Correios de Chapecó. Tá? 25 mil cartas são devolvidas, porque nós temos uma lei, que é a Lei 2568, de 84, que adota uma certa numeração. Naquela época, o prefeito era o Edônio, não imaginava que Chapecó ia crescer como cresceu. Não é verdade? É verdade. Então, nós precisamos, eu defendi a revogação da lei, e uma força-tarefa com vários órgãos, porque isso envolve Receita Federal, Secretaria, nós temos que dispensar também recurso específico para nós regulamentar as numerações de todas as cidades, de toda a cidade de Chapecó, porque correspondência é um direito fundamental também. Né? É verdade. Então, nesse sentido, eu apresento essa pauta. Quero aqui trazer também, dizer que vou estar atento também na lei orçamentária quando chegar lá, sobre as propostas apresentadas aqui, e me colocar à disposição também da comunidade, para o mandato estar à disposição para qualquer outra pauta, criar o diálogo e para estar solucionar. Obrigado. Valeu, obrigado. Mais algum vereador? Não. Muito obrigado, então, Cleito. Não te considero um vereador de oposição, te considero um vereador votado e que nos ajude. Oposição e posição, isso fica lá na campanha eleitoral. Depois é prefeito de 100%. Né? Nos 100 anos, 100%. É isso? Então, muito obrigado pela presença de todos. O assunto que o Cleito levantou aqui do elevado é um assunto que não para mais. Nós tivemos um grave problema de desapropriação, que, graças ao trabalho da Procuradoria, ao trabalho do pessoal lá da Prefeitura, estamos chegando no fim, né? Que é um problema de desapropriação. Então, agora a gente vai andar. E nós vamos terminar essa obra e vamos comemorarmos todos juntos. Muito obrigado pela presença de todos, o dia chuvoso, que Deus abençoe profundamente a família de todos vocês. Muito obrigado.